Deus está aqui, Ele te diz: levantai-vos. Ele está dizendo a todos nós: há um caminho de louvor, há um caminho de poder. Levantai-vos, levantai-vos, Senhor. Levantai-vos e batismo, Jesus. Batismo, Jesus.